pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação na nossa relação. Condenados a viver compartilhando prazer na cela da nossa paixão. Oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecador. Oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Banda 007. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação na nossa relação. Condenados a viver compartilhando prazer na cela da nossa paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecador. Fechado com você, amor. Oh, oh, oh, oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecador. É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão. Banda 007. Andam falando por aí que a gente não dá certo, que você gosta de balada e eu de ficar quieto, que a gente não tem rima, nada a combinar. Se eles soubessem o que a gente faz entre quatro paredes, e esse amor que a gente sente não é fake. Nosso amor incomoda, a inveja é foda. O apartamento nós já decoramos, e os nossos planos ninguém vai desatar. A gente tá separando, o terno preto e o vestido branco. O povo todo já tá comentando, enquanto isso a gente vai se amando. A gente tá separando, o terno preto e o vestido branco. O povo todo já tá comentando, enquanto isso a gente vai se amando. Enquanto isso a gente vai se amando. Banda 007. Andam falando por aí que a gente não dá certo, que você gosta de balada e eu de ficar quieto, que a gente não tem rima, nada a combinar. Se eles soubessem o que a gente faz entre quatro paredes, e esse amor que a gente sente não é fake. Nosso amor incomoda, a